Total 3601, não precisa de cortar na próxima ótima. Central 3601, no passando em 140, chama agora C36, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25, solicite diretamente ao centro. Com 1-3325, você solta 3601, obrigado, bom dia. Beleza? Azul Alfa 3 Alfa, da Revolta, na posição 3000, até o pátio principal, ponto 3. Confirme por gentileza o indicativo. Alfa, o que Alfa, meu filho? Alfa X-Ray Alfa. Alfa X-Ray Alfa, sim, confirme por gentileza. Do pátio 3 para o portão 3 do pátio principal, é isso? Isso, portão 3 morreu para ponto 3. Autorizado, do pátio 3 para o portão 3, mantendo escuta constante, chama o término Alfa X-Ray Alfa. X-Ray Alfa, copiou? Copiado, obrigado. Alpha X-Ray Alpha, por gentileza, confirme sua posição. Gente, o senhor tem autorização até o portão 3, ok? O senhor tem autorização até o portão 3, chame no portão 3 já estacionado a aeronave, ok? Isso, confirme, vai chamar no portão 3 estacionado, é isso? Fala, bom dia, gol 229, posição 8, centro de informação é. Gol 229, boa noite, eco, confere. Congonhas, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia. Plano 229 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5007, gol no 229. 360, conforme autorizado São Paulo, recorda da 10, curva direita da El, Motiva. 208 na saída, 5007 para fora. Polo 229, negativo da El Motiva, saída da El, transição Motiva. Da El, transição Motiva. Correto protegimento, Polo 229, portão 8, chame próximo para o pushback, acionamento. Tá bom. Salvador, Golfo, Eco. Mas eu não copiei, confirmei o Golfo e Tango Eco? Golfo, Eco. Mil perdões, eu entendi o Golfo e o Eco, mas eu não entendi outra letra. Golfo, Golfo, Eco. Golfo, Eco. Muito bem, entendi Golfo, Golfo e Eco, confirma? Não, senhor, Golfo. Golf X-Ray Echo. Golf X-Ray Echo, prossiga. Solicito autorização, senhor, de reboque no pátio 3, disposição 2, Lima, para a ponte número 10 do pátio principal. Muito bem, então o senhor está no pátio 3, que é reboque até o portão 10, é isso? Positivo, senhor. Muito bem, Echo. Guarde para o início do reboque. Ok. Prossiga, 229. 1229, tem alguma previsão de quando vai pedir o pushback? Dentro do horário previsto. Gente, Golf X-Ray Echo autorizado o início do reboque, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Ok, senhor. Cliente do término do reboque, Alpha X-Ray Alpha, obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, obrigado. dia, aqui é o Tam, Papa Romeo, Mike Bravo Serra, Ponte 6, solicitando autorização de reboque para a posição número 2. Bom dia, é o Mike Bravo Serra, é isso? Positivo, senhor Tam, Mike Bravo Serra. Mike Bravo Serra, por gentileza, qual é a sua posição? Posição 6, senhor, meia dúzia, queremos levar a nave até a ponte número 2. Gente, o senhor está no Mike Bravo Serra, o senhor está no portão meia dúzia do pátio principal, o senhor quer reboque para o portão 02, é isso? Positivo, senhor. Gente, aguarde para o início do reboque Mike Bravo Serra. Sim, senhor, na guarda. Júnior 251 no Eco, confere o Guarulhos. Eu tenho aprovado já o nível de voo 360, o senhor está pronto para a cópia? Confirmando a Guarulhos, estou confirmando a cópia. Júnior 251, autorizado então para Sierra Bravo, Golf Romeo, via para o Lu 10, até Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em 10, primeira curva à direita, saída da EL, transição Mótiva. Controle 120.8, transponder 5006, o Channel 6251. Por favor, transponder 5006. Guarulhos, controle de dados, direto de 10, reclamando 5.0, central bacana. Saída de pneu, controle 308, transponder 5006, nível 360, cortejamento correto, China 6251. Portão 9, chame pronto para o pushback acionamento. O 6251, por gentileza, tem condições de prever quando vai pedir o pushback? Paulo Salvador, Golfe, solicita autorização para ingresso ao pátio principal. Golfe, experiência, tem condições de agilizar até o portão 10? Eu tenho aeronave que vai pedir meu push aproximadamente mais 7 minutos no setor. Positivo, senhor, positivo. Vou coordenar aqui com o pessoal aqui do reboque e vou adiantar. Agilizado na medida possível, autorizado ingresso, mantendo os pés constantes, chame ao término, portão 10, Golf X-Ray Echo. Ok, senhor. Mike Bravo Serra, só mais 2 minutos para início do reboque aqui. Ok, senhor. Salvador, boa noite, 731 Sectional. Centro da informação Eco, gate 7, passista Guarulhos, nível 3 do Exército. 31 Sectional, boa noite. Guarulhos 320 já tem aprovado, Eco confere. Pronto, copy. Afirmativo, você está aqui. TAN 3171, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, via pelo Zulu no 0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 320, pista em uso no 0, primeira curva AA, direita, saída da EL, transição motiva, controle opening 120, decimal 8, transponder 50, 14, TAN 3171. TAN 3171, aprovado Sierra Bravo Golfo Romeo, nível 320, via pelo Zulu 0 até Tango Bravo S. Decola da 1-0, curva direita, bom decolagem, saída da EL, transição mótica. Controle Salvador, 2-1-2-0-8, transponder 5-0-1-4. 5-0-1-4, protegimento correto, TAN 3171. Portão 7, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamarei, obrigado. Mike Bravo Sierra, na escuta. Prazer, senhor, na escuta, Mike Bravo Sierra, pode ver. Mike Bravo Sierra, autorizado do portão 612 para o portão 02, mantendo escuta constante, chame ao término Mike Bravo Sierra. Ok, senhor. Chamará. X-Ray Delta, prossiga. Mike X-Ray Delta, guarde só um minuto. Voo 229, pushback acionamento, posição 8. Gente, posição 8, aguarde a autorização de pushback acionamento, voo 229. Aguardando 229. Você confirme, o Mike X-Ray Delta quer reboque do portão 11, do portão 11 para o portão 612 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Muito bem, Mike X-Ray Delta, o senhor vai ter que guardar o cadastro aí. Eu tenho três aeronaves do setor, próximos aeronaves de pushback delas, ok? Mantenha a posição, eu tenho o seu tráfego assim, aqui. Assim que não tiver mais tráfego, eu autorizo o seu reboque. Mike Bravo Sierra já iniciou o reboque? Ali, eu tenho que levar a Obrigado, Golf X-Ray Echo. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia. Assistente, aguarde o 3171 aproximadamente 4 minutos. Mandando, 229 para o SAC, 180 a bordo, 3 horas e 40, o Dana Castelo. Como 229, táxi aprovado via pátio principal em Índia, atento a um Airbus da TAM sendo rebocado até o portão 02, no ponto de espera do destino 0, quando pronto, chame Torre 1 no 8, decimal 95, que é legal no 0, no 3, gol no 229. Site principal Índia, posição 1895, tenta o tempo, gol 229. Questionnaire 6251, portão 9, aprovado, posicionamento, chame junto com o táxi. Alfa X-Ray, X-Ray, aguarde um minuto. Portão 3171 no portão 7, aprovado para o chupé acionamento, chame pronto para o táxi. Autorizado para o chupé acionamento, chame pronto para o táxi. Alfa X-Ray, X-Ray, prossiga. Azul, Alfa, Yankee, X-Ray, enquanto isso no pátio 3, solicita a direção para reboque até o pátio principal, posição 1. Alfa Yankee X-Ray no pátio 3 para o portão 1 do pátio principal, é isso? Azul Alfa Yankee X-Ray, confirma. Muito bem, Alfa Yankee X-Ray autorizado o início do reboque. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee X-Ray. Azul Alfa Yankee X-Ray, ciente, Azul Alfa Yankee X-Ray, agradece. Obrigado, Mike Bravo, que foi. Obrigado, bom dia. Bom dia, 1229, posição 0. 1229, autorizado alinhamento e decolagem pista no zero. Vento 080 graus, 089. Liga aliás do plano 120, com 229. Alfa Yankee X-Ray iniciando o reboque. Ciente, chame no pátio 3, pronto para ingresso, pátio principal, Alfa Yankee X-Ray. Azul Alfa Yankee X-Ray, ciente. Táxi Oceaner 625, Ono 62 a bordo, está alternando Guarulhos, está alternando Galeão com 2 horas e 50. É correção. A autonomia nossa é de 6 horas. Muito bem, Ono 62, Galeão 0300, é isso? 0600. 0600, copiado, 6251, aguarde para início do táxi. Ok, muito aguardando. Fala Salvador, 7310, para o seu táxi, POB228, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa da linha. Obrigado, TAM 3171, táxi aprovado via pátio principal Índia, até o ponto de espera da pista no 0, QNH 1-0 no 3, QNH padrão. No ponto de espera, quando pronto, chame torre e frequência 1-8, decimal 95, TAM 3171, tem um bom voo. Obrigado, táxi pátio, e a ponto de espera da 0-2-1-8, TAM 3171. Poxa, 251, segue o Alfa 321 da TAM à sua frente em direção ao ponto de espera, pista no 0, via Índia. QNH padrão, no ponto de espera quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95, chame 6251, tem um bom voo. Obrigado. 360, CDBL, proa de Leda. 360, proa de Leda, com 229. Toque do portão 11 para o portão meia dúzia, mantendo a escuta constante, chame o término Mike X-Ray Delta. Perdões, eu não copiei, Mike X-Ray Delta. Mike X-Ray Delta, mil perdões, a sua transmissão está vindo muito baixo, está muito difícil de eu entender. O senhor vai aguardar o Avianca iniciar o táxi e logo depois coordena com o fiscal de pátio para fazer o reboque devido à área em obras, é isso? Repetindo, Mike X-Ray Delta, após a saída do Avianca, houve a derrubada dos pontos de obra aqui no Médio, aqui no Parque Central, solicitando o apoio do fiscal de pátio para fazer a recolocação dos mesmos. Estou ciente, ciente. Vou tentar entrar em contato agora com o fiscal de pátio. Só um minuto. Está restrito no nível 340. Restrito 340, bom 229. Mais dois minutos, quer? Azul, Alfa e Yankee X-Ray aguardará até a última hora. Mike X-Ray Delta, a Infraero já está ciente da derrubada dos pontes e já vai providenciar uma sonda. Autorizado a decolagem da 1033, zona 7. Dos cones, por gentileza, caso seja essa a mensagem, chame quando os cones estiverem no lugar para o senhor poder iniciar o reboque. Aviante, vai para o Miguel, está no aguardo da recolocação. Yankee X-Ray, autorizado o ingresso no pátio principal até o portão 01, no material de escuta postal, chama o término Mike X-Ray, correção Alpha Yankee X-Ray. Azul Alpha Yankee X-Ray, ciente que está a permissão foi dada para ingresso no pátio principal, posição número 1. Afirmo X-Ray, chama o término. Azul Alpha Yankee X-Ray iniciando ingresso no pátio principal, posição número 1. Xené 6251, bom dia, autorizado a alinhar e manter, capitão 10. Alinhe e manter na 10, Xené 6251. Copiado Mike X-Ray Delta, iniciando reboque, autorizado até o portão 62, eu chamo ao término Mike X-Ray Delta. Zulu 71, decolado 143, controle Salvador 1202.8. Controle Salvador 1202.8, bom dia, até a 3071. Polo 229, chama agora no trem Recife, né, frequência 1251, alterna 1.33, decimal 251-3325. Controle Salvador, bom dia, até 3171, passando 2 mil pés, saída da EL. Até 3171, contato radar na decolagem, subiu ontem no nível 320 via saída da EL. Subindo 320 via da EL, até 3171. 6251, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 109. Iniciando a rolagem, 251, decolando 46, controle 1208. 208, bom dia. Chile 6251, contato o radar na decolagem, subiu mantendo o voo 360 via saída da Via da EL 360. Sete Vunha, posição Ognave. Direto Ognave, TAM 31, Sete Ono. Tá, 3171, chama agora o centro Recife na frequência 1251, Alterna 3325.